Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Lanaka. Porra é essa, mano? Fala o nome direito, mano. É o Azila Cash, mano. Aqui é Joel Suki, tá locado, é tudo legendado. Aqui é o mestre, eu já tive cabelão grande. Tá vendo? Era mais se tivesse um cabelão pequeno, né? Então... Jota, e senta que lá vem a história. Aqui é Telos e eu não sei qual é a frase porque não tem, mas eu também não sei. Sabe que ele já disse umas três vezes essa frase, né? Na abertura, quem sabe? E aqui é o Neto Maru e eu coleciono a revista Herói. Ixi, Maria. Ô, mentira, mano. Uma parte mente, mano. É, e no episódio de hoje vamos falar de nostalgia nerd dos anos 90. Olha aí, cara. Ah, é esse aí. Descobri agora, né? Você é mentiroso, mano. Tu passou o dia pesquisando esse assunto, mano. Ah, é esse aí, mano. E-mails, e-mails. Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast atrasado. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Olha aí, a gente já tem muito recado, né? Muitos recados e novos agradecimentos. Recorde de e-mails e comentários do último Azila Cast, né, cara? De sonhos, olha aí, cara. É. Pois é, né, cara? O pessoal gostou pra cacete, né, cara, desse cast de sonho. Olha aí, foi surpresa, né, pra gente. A quem duvidava que a gente tinha capacidade de fazer um cast sério. Pois é, né? Tá aí, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Se mais de 1 milhão de pessoas comentaram, então é porque o cast foi bom. E agradecer também ao Aragão, cara, o Felipe Calado e todo o pessoal da Comic Con Fortaleza pelo convite. Foi muito foda, cara, lá na Comic Con, né? Fomos muito bem tratados, uma infraestrutura excepcional. Quem foi conferiu e eu acredito que o pessoal gostou muito. Pois é, cara, agradecer também ao Paolo, cara, a galera que tava lá, Paolo, João Rando Santos, o Ryan Salles, será que é Ryan ou é Rian Salles? Sei lá. É Rian, se eu não me engano. Agradecer também ao Wolverine, né? Wolverine, cara, olha só aí. Só pra prestigiar a gente. Wolverine tava lá, né, cara? Felipe Barreto também, né, cara? Foi lá nos prestigiar toda a galera. O Felipe Barreto foi um dos heróis porque ele tava lá desde as primeiras horas da manhã. E ficou acompanhando tudo até o final do evento. Totalmente parabéns. Pois é, cara. Foi muito foda, cara. A gente agradece muito. Esperamos mais convites da Comic Con, né, cara? Isso aí. Aliás, quem, se você tá ouvindo, você é de Fortaleza, você usa o Twitter, quando terminou lá a palestra, a convenção, muita gente veio parabenizar a gente e pedir pra gente voltar na Comic Con do meio do ano, né? Olha aí, cara. Só que vocês não tem que pedir a gente, vocês têm que pedir pro Maurício Aragão e pro pessoal da Comic Con. Depende deles. A gente tá disposto, peçam aí, que quem sabe a gente não volta, né, no meio do ano. Pois é, cara, e com certeza a gente aceita, cara, quando eles chamarem aí a gente vai com certeza. Eu curti, eu acredito que quem tava lá curtiu também. Foi foda, cara. Vamos lá. O Voltri Volts mandou aqui o This Man Now, né, cara? O This Man Now, né? Inclusive, se você tá ouvindo esse cast na data do lançamento dele, a identidade de muitos dos participantes do Azila Cast já foi revelada no evento, né? Olha aí! Foi uma chuva de fotos, uma TV local filmou a gente lá, então a identidade de todos já tá bolando aí em algum local da internet. É, cara, a gente vai catar tudo e publicar no Facebook, né? Censurar tudo, ninguém pode... Não, não. Mas sabe que teve algumas fotos que eu saí prejudicado, né, velho? O cara bateu, sei lá, pô, o cara bateu meio estranho. O Manel foi um dos caras que foi meio malandro, né? Ele foi no evento de blusa preta, porque é pra poder disfarçar a barrigona dele, né? Esse bicho. É, pois é, né, cara? Não sei se tu percebeu toda a foto do Manel, mas ele fica meio de lado, assim, pra tentar esconder a barriga. Puta que pariu, esse bicho também escondendo a cachaça, né, velho? Pois é, mas cara safado, mas beleza. E o Daniel Freire Monteiro enviou o cartaz da lanchonete dos asilados, né, cara? Gente, mão de que o sanduíche dos caras é muito bom, eu aconselho. É foda, cara. Vamos lá. O DH Passos, o nosso já conhecido aí DH, né, cara? Fala, bando de macho. Sobre a teoria do Jota em relação ao tamanho da cama, na verdade, o cérebro associa imagem, tamanhos e cores, e até mesmo o peso das coisas, olha aí. Tudo isso muito rapidamente. Durante o sono, o subconsciente ainda está ativo, portanto ele sabe de todas aquelas informações. Caso seja enviado um comando para o corpo se movimentar para o lado, ele saberá a limitação de espaço que possui, olha aí, cara. Isso aí eu acho bem questionável. A gente tava discutindo que o cérebro sabia o tamanho da cama, né, cara, do cara. Dessa mesma forma, muitos cegos andam dentro da casa sem tocar as paredes ou em imóveis. Olha aí, é verdade, cara. Essa lógica aí do final, tu sabe que não tem nada a ver, né? Porque se ele diz que o cérebro consegue saber, como foi que ele disse aqui, o tamanho, a cor e o peso das coisas, é beleza, são, vamos dizer, referências visuais, né? E o cara é cego, mano, como é que... Aquela coisa de volume, né, cara? Ele vai se acostumando com o tempo. Pensar numa música e ela tocar na hora não é um presságio, é cagada. Sobre o déjà vu, trata-se de um equívoco do nosso amigo cérebro. O cérebro, ao recolher essas informações, acaba passando direto pelas memórias principais e se confunde ao montar uma informação inteira, criando assim, através da associação com o que está vendo, uma memória semelhante. Tanto que, ao ter um déjà vu, você nunca se lembra do restante da memória. Foi um erro não terem mencionado o nome de Freud. Freud. Um dos maiores nomes quando o assunto é sonho, isso sem falar de inúmeros outros. Na verdade, foi citado, né, cara, o Freud aí, e o Jung também, né, que é outro cara. Mas porque, na verdade, a nossa, pelo menos a minha interpretação, a visão do Freud é muito falha. Mas fica a dica aí, né, cara, pra quem quer pesquisar mais sobre sonhos, tem o Freud e o Jung, né. Próximo e-mail é do Caio Murilo, 16 anos, Curitiba, Paraná. Fala, galera Azilado. Olá, amigos do Azila Cash. Primeiramente, fico feliz em terem gostado do meu e-mail que enviei no Cash 50. Agora vamos para o Cash 52. Olha aí, cara. Desde que vi o filme A Origem, Inception, fiquei curioso pelo mundo dos sonhos. Cheguei a usar um iDozer, que eu não sei nem o que é isso aí. É o iDozer, cara. É um programa que ele simula vibrações sonoras para simular algumas drogas, né? Isso aí. É não, mas isso é liberado, mano. É sério, cara. É sério, cara. Mas ele só usou duas noites seguidas, né? Então tá beleza. Isso aqui. Pois é. Uma deu errado e na outra deu certo, olha aí. O que ocorreu na certa não é muito importante. O mais curioso é que depois que passei a procurar sobre sonhos, passo a ter premonições pelo menos uma vez a cada 2 meses. Tu vê que a conversa começa a se desviar, né, aí e tal. A primeira vez não foi nada. Apenas sonhei que jogaremos rugby no colégio e eu sairia como o melhor jogador da tal partida. Olha aí. Detalhe, nunca fui bom em esportes. Dito e feito, um detalhe é que foi a primeira e única vez que jogamos rugby no colégio, na aula de educação física, até aí tudo bem. Achei que era coincidência e deixei quieto, até que o sonho com um amigo passando por um conselho de classe, descobri mês passado que ele realmente passou por conselho, então fiquei com o pé atrás a partir daí. Então sonhei com um blogueiro e sua noiva estavam tendo uma menina, e à tarde no Twitter vejo este blogueiro declarando que a sua noiva estava com a mestre atrasada. Ele estava com medo que ela estivesse grávida. Sabe que, ironicamente, eu sei quem é esse blogueiro, né? Eu também sei. Não vou revelar pra não constranger o cara, mas ainda assim é estranho. Tudo bem. Para a sorte dele, meu sonho foi falso. Após esse sonho, anulei a possibilidade de eu ser um paranormal. Contudo, pessoalmente, eu queria dizer pro Caio que ele sonhe que o Azileitor vira o maior podcast do planeta. Eu estava curtindo a sensação de ser o Charles Xavier brasileiro, olha aí, Charles Xavier, ó. Sonhei comigo abrindo o boletim do colégio vendo reprovada. Essa daí é paria, essa daí é tiro e queda, mano. Mas no final do ano ocorreu o contrário. Do tal som e eu passei. Ei. Será? Será, né, cara? Pois é. Arthur Lobo, 14 anos, Ceilândia, Distrito Federal. E aí, galera zelada, beleza? Muito bom o cast 52. Me caguei de medo na parte do This Man. Mas tirando isso, o cast foi bem tranquilo, divertido e informativo. Vocês citaram sonhos lúcidos, apesar de não terem se aprofundado muito nisso. Queria comentar que no filme A Origem, Inception, tirando a parte de entrar nos sonhos das outras pessoas, aquilo tudo é verdade. Olha aí, cara. Peraí. Também, meu, o cara tá com putaria. A história do filme é da mesma cor com o cara dizendo assim, não, mano, o filme A Matrix, tirando a Matrix, tudo é real. Não, mas tem muita coisa ali baseada em sonho que é verdade mesmo, né, cara? Você sabe que os filmes do Jet Li, mano, tirando a negada voa, é tudo real, né? Você pode controlar o que vai acontecer no seu sonho, desde mudar as cores das paredes até escolher as pessoas que vão aparecer nele. Depois de ter lido isso em uma revista, tenho praticado e é uma coisa bem interessante de se fazer. Tem dicas de como fazer sonho lúcido, como por exemplo, antes de ir para a cama, ou pensar ou falar com você mesmo. Hoje vou ter um sonho lúcido. Outra maneira é você marcar alguma coisa, tipo como se fosse um totem. Por exemplo, sei que estou sonhando quando vejo um quadrado vermelho. Olha aí, cara, a parada do totem, né? Que a gente também falou. É, realmente a gente falou exatamente isso aí, mas infelizmente caiu na edição. Pois é. Eu só me lembro que na hora da gravação a gente sugestionou que o totem era um macaco dançarino, né? Uma parada dessa. Dançarino do Moonwalker, caraca. No mais é isso, conheci vocês por indicação do Easy Nobre. Olha aí, cara, padrinho. Venho acompanhando vocês desde o Cast 40 e alguma coisa. Resolvi comentar só agora. Próximo e-mail aqui vem do José Victor, 16 anos, que mora em Fortaleza. Ele começa aqui dizendo que gostou muito do último cast sobre sonhos, além de ter sido um tema inesperado. Não tô dizendo, mas a negada vem pensando que a gente vai falar só de putaria, né? Pois é. Aí quando o cara pega um tema sério e tal, bem elaborado, os caras ficam achando bom, né, e tal. É, cara. Pois é, mas a gente é cheio de surpresa, mano. Inclusive no cast de hoje tudo pode acontecer, então fique atento. Eu já tinha pensado há um tempo atrás sobre esses mistérios do sonho e existe muita coisa louca e conspirações com esses certos tipos de sonho. É bem interessante, pois no tempo que eu andei lendo umas coisas sobre isso, eu li umas coisas sobre sonho lúcido. Eu vi uma vez uma forma de te induzir ao sonho lúcido. Como é, mano? De te induzir, né, cara? O bicho é todo hipnotista. Ah, mas de te induzir, velho. Esse bicho aqui tá... Pois é, o cara tem que prestar atenção no que é que tá lendo aqui, porque vai que esse bicho hipnotiza o cara por cartas, mano. Eram alguns passo a passo que até hoje não funcionaram comigo nas poucas vezes que eu tentei. Eu nunca tive tanta coragem de tentar, porque às vezes as pessoas sonham e ela ficava imóvel, porém consciente, não sentindo o corpo dormente. Caralho, meu, bicho tem o poder de induzir uma trombose, mano. Puta merda, mano. Alguns diziam que apenas a alma da pessoa acordava e o corpo ainda estava no estado de sono. É isso, cara. É que esse bicho baixou um, como é que diz, tutorial Shansung, hein? Pois é, o negócio de arrancar a alma do cara, mano. Porque, como dizem algumas teorias, na hora do sono o corpo fazia uma projeção astral, que é como se nossa alma saísse de dentro do corpo, e quando nós sonhamos com outras pessoas eram porque nossas almas tinham se encontrado. Ah, esse sonho lúcido acontecia no estado de sono REM, que eu não sabia direito, mas graças ao fabuloso AzillaCast, agora eu sei. Olha aí. É. Cultura, né, AzillaCast? É, mas AzillaCast é entretenimento, cultura e diversão. Né? Ele bota dois links aí pra galera que quer pesquisar um pouco mais sobre sonho lúcido, né, cara? Tem os dois links aí embaixo, dê uma olhada aí. Só não aconselho você treinar projeção astral, porque quem já assistiu aquele desenho do Jack Chan, né, sabe que essa parada dá merda. Thiago Destritux. Olha aí, cara, o bicho enviou um e-mail gigante, cara. E a gente não vai ler, né? Não, a gente vai ler algumas partes aqui. Fala, galerinha do Azileitor, parabéns pelo cash. Apesar de fugir do padrão de cash que vocês fazem, conseguiram mais uma vez tirar várias gargalhadas. Eu sou espírita evangelizador. Oi, cara, palavra difícil. Administro uma aula para pré-mocidade no centro que frequenta. Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia. Apesar de muitas vezes ser classificada como tal, o espiritismo não possui estrutura religiosa, como, por exemplo, não possui dogmas, não possui líderes. Uma pessoa pode tranquilamente ser católica e frequentar centro espírita. Olha aí, cara. Na teoria, uma pessoa pode ser católica e maçom, né, também? Pois é, assim como qualquer outro praticante de qualquer outra religião, pois o centro espírita não é nada mais que um local para estudo. Reuniões mediúnicas não são o foco, ou pelo menos não deveriam ser, olha aí, cara. Que a galera pensa que é, né? Eu também pensava que era. Não é que a Terra seja redonda. Não é que na Terra só existem espíritos ruins, mas nós espíritas acreditamos estarmos vivendo em um planeta de provas e expiações. Olha aí, cara, que é isso? Expiações, velho. Existem vários tipos de planeta, pois categorizamos o planeta também como um ser, e como tal sujeito à evolução. Então os planetas evoluem de status, sem maiores detalhes. O planeta Terra estaria como um estado intermediário, nem tanto para o mal, nem tanto para o bem, assim como os espíritos que aqui vivem. Mas não foi sempre assim, e não será sempre assim para sempre. Próximo e-mail é do Luan S. Campos, 18 anos, Rio de Janeiro, RJ. Você aproveitava o cara com 18 anos, estudante vagabundo, sem comentários. Fala, galera, muito bom Azila Cast 52 sobre sonhos. Eu comecei a escutar o cast inocentemente de madrugada e antes de dormir. Esse aí caiu, né? E aí, cara? Muita gente mandou e-mail dizendo que fez isso aí, que foi ouvir o cast antes de dormir e se fuderam, né, no outro dia. O problema é que já tinha esquecido completamente dessa porra de Disgaea ou Disman, né? Disgaea. Já tinha lido sobre isso na internet alguns anos atrás e tal. Então, escutando o cast, resgatei meu cagaço sobre esse assunto. Na verdade, pra dizer a verdade, eu também fiquei assustado a primeira vez que eu li, cara, isso aí. Descobri o Azila Cast há muito pouco tempo, pelo vlog do Easy Nobre, né? Easy Nobre de novo, cara. É prova que funciona, né, os anúncios do Easy Nobre. Pois é, cara, um padrinho aí, né? É. Gostei muito do cast e já ouvi quase todos os episódios. O Azila Cast, então, estará entre os meus 3 podcasts favoritos. Junto com... A gente vai censurar esse e o MRG. Pois é, né? O MRG é bom. Próximo e-mail é do Thiago Costa Santos, 25 anos, estudante de Engenharia Civil, Belo Horizonte, Minas Gerais, né, cara? Fala, galera asilada. Muito massa o último episódio sobre mistérios do mundo dos sonhos. Gostei tanto que assisti até 2 vezes, olha aí, cara. Muito bem. A minha asilação foi tanta que até minha mãe escutou a parte que vocês leram meio e meio. Muito bem. A gente adora quando as mães ouvem o programa, né? Pois é, cara. E ela já falou: como se já não basta tudo que acontece aqui ao Menara, ainda você vai pra rádio de não sei de aonde queimar o filme da nossa cidade em cadeia nacional. Mal sabe a mãe do Thiagão que o programa vai pra fora, né, do país. Internacional, né, cara? Não, inclusive, deu... pra quem não acompanha muito as estatísticas do Azila, a nossa audiência internacional é bem considerável, viu, cara? Olha aí, cara. Não deu para segurar a gargalhada. Eu e meus amigos e meu primo quase passamos mal de ver a velhinha me dando uma prensa. Mas pelo Azila vale a pena. Bom, antes que eu me esqueça ainda sobre o assunto de sonhos, não tem como deixar de contar a época que eu praticamente todas as noites sonhava que estava voando. Olha aí, cara. Sonho clássico, né? Esse que estava voando e tal. E o mais doido é que esse sonho tinha uma qualidade de imagem fora do comum. Era em HD, né, cara? Pois é, ele dizia que parece uma transmissão em HD. Sei que nos primeiros sonhos começava a correr e pulava alto. Quando passou algum tempo, comecei a pular e planar. Por mais incrível que pareça, com o passar dos sonhos, comecei a melhorar minha técnica. Aí, cara. E logo, logo comecei a voar melhor e mais alto. Cada sonho que se passava, eu ganhava mais segurança de minhas habilidades. Tanto que eu percebia que quando eu subia muito, começava a ficar meio sem ar e poderia ser perigoso. Olha aí, cara. Também tomava cuidado para não atingir a fiação dos postes durante os meus voos. Meus sonhos tinham um caráter tão real que dentro de um sonho, eu lembrava dos sonhos anteriores. E sobre uma experiência de voo que eu acumulei entre eles. E o mais engraçado é que quando minha mãe me chamava para ir trabalhar, eu acordava, levantava da cama e de pijama mesmo tentava dar um pulinho na posição. Ah, isso aí é clássico, mas quem... se eu também tivesse na situação dele, eu dava uma arriscada assim. Testar, né, cara? Pois é, em algum momento da vida dele, ele já parou assim e se concentrou pra ver se dava uma levitada. Eu tentava dar um pulinho na posição do Superman para ir trabalhar. Porra, era foda que aí eu via que era só nos sonhos mesmo, cara, que eu usava esse poder. Mas eu vou ficando por aqui e a semana que vem mando outro e-mail. A gente aguarda, inclusive. É. E aí ele diz aqui, né, chamem a Lilith e a Kira novamente pra gravar. Cara, inclusive, tá... o pessoal de Fortaleza teve sorte, né, que na nossa palestra estavam presentes as duas, né? Pois é, caralho aí. A Lilith e a Kira, pra alegria, e mais uma vez, você não foi pra Comic Con, se fudeu, né, perdeu uma oportunidade boa e tal. Pois é, cara, e o AzillaCast de hoje é uma homenagem a uma certa pessoa, né, cara? Nancy Freire Monteiro, a mãe de Daniel Freire Monteiro, que era fã, cara, do Azileitor e do AzillaCast. Isso aí, uma das primeiras mães que apoiou o nosso projeto, né, pois cara? Pois é, cara. Infelizmente, a Nancy veio a falecer, né, cara, nessa semana. É triste, é triste. A gente tá no começo de uma caminhada, né, que a gente espera que seja longa e, infelizmente, isso acontece no percurso. Pois é, cara. Daniel aí, mega fã do Azila, né, cara? Acompanha o Twitter, toda vez ele twitta pra gente, né, cara? Beijo pra Nancy, onde quer que ela esteja. Isso aí. Muito e hoje feliz. O programa é homenagem. E vamos lá, né, cara? Vamos lá que o pessoal já tá ansioso aí, né? Nostalgia nerd, né? Vixe, mano. É, vamos lá, né? Eu acho que é... Cabe dentro. O quê? Cabe dentro? É, cheio das pegadinhas de duplo sentido, não, mestre? É. É, bicho cheio de putaria de que te meteu, né? Tu pinta com meu pinto, né? Mas vamos lá, mais uma vez, né, cara? A gente falando sobre nostalgia aqui no cast, que é um tema que dá muita audiência, né, cara, pra AzillaCast. E vamos falar daquela época boa, né, cara? Da época de colégio e tal, não sei o que. Tempo do Tazo, né? O tempo do Tazo ali, o cara passava o dia todinho sem fazer nada, né, em casa. O cara só ia pro colégio, assistia um maluco no pedaço, não sei o que. Vou dizer novamente que até alguns meses atrás essa ainda era a rotina do Theo. Eu sou mais assistir o Corra que a Polícia Vem Aí. Olha aí, mano, ainda é mais velho do que não sei o que, mano. Puta que pariu, mano. Então, sabe que o Theo e o Leslie Nielsen fizeram maternal juntos, né? E tu sabe que o mais massa ainda é o... É o... Como é? Yakuda. Biacuda. De Volta para o Futuro. Porque, por falar em de volta para o Futuro, tu sabe que muita gente comparou o Manel com o Michael J. Fox por causa dessa putaria, né? Esse bicho já passou dos 30, só que não aparenta muito, né? É o cara de 40 anos fazendo papel de 18, né? Pois é, mano. Pois é, né? Esse é o Manel, né, cara? Eu sou uma lenda. Ei, macho, em falar em televisão, eu vou passar na televisão, mano. É. Um nome zero, O nome zero. Os malas e a lei, né, cara? Os malas e a lei, ó. Vocês sabem que vocês não estão falando nome de programa regional, né, cara? Que ninguém vai entender nada. Ah, mal os malas e a lei, o cara dá pra entender. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang! Não, agora um dos programas de TV que eu mais gostava de assistir antes de eu ir pro colégio, mano, era aquele programa dos Trapalhões, o antigo. Era massa. Puta era que pariu, aquilo ali era muito foda, mano. Aí tinha um Tião Macalete, aquela putaria do hotel. Macala. É, mano. Taxista aqui. Macalé taxista. Programas mais nerds ali que surgiu nessa a televisão, cara, foi o Chico Total. O mundo de Big Man. Foi exatamente. O mundo de Big Man era foda demais. Vai falar do mundo era massa, de novo, mano. E de novo, pô. Quando foi que a gente falou no cast, mano? Eu sei que o Theo era aquele rato. O Manel, o rato. O Leslie, né? Leslie. Cara, era tão louco. Lester, mano. Isso. Era Theolus, mano, o nome do rato. Cara, era muito pequeno quando eu vi, cara, mas era muito bom. Era foda. As experiências ali eram massas, só que tinha outro programa também da TV Cultura, mano, que era de um japonês aí, velho, que esse bicho fazia umas experiências também. Vixe Maria, aí tu desenterrou, mano. Era muito. Tá, merda, era um japonês que era professor de física, mano. É, aparecia um pivete velho lá malandro na cara desse bicho aí. É, professor no treino, né? Já que o Theo falou aí do caso de pedofilia do taxista que tinha uma cala. O pivete aparecia do nada na cara do professor. Ei, mas como é que eu faço a gambiarra elétrica aqui, não sei o quê? Aí, convenientemente, mano, o professor já tinha tudo montado lá na bancada dele. Caralho, mas esse japa aí das aulas de física desenterrou, viu? Como é que era o nome desse japonês mesmo, hein? Como era? Fugiram na Kombi. Fugiram na Kombi? Mas era o Tanaka, né? O nome do cara. O programa ali da TV Cultura ali que era massa também era o Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum ali é massa. E tem uma das jornalistas, né, cara? Mais conhecida da atualidade. Tem o quê? Uma das jornalistas mais conhecidas da atualidade. Quem? Aquela jornalista do que ela fala assim, isso é tão deselegante. Ela fazia o Castelo Rá-Tim-Bum. Quem? É pior, né? Jornal Hoje, cara, que ela fala que tudo que ela falou assim, isso é tão deselegante. É Vivian que eu sou Walt Volger. Mas era aquela repórter que era toda. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, que era baseada na Penélope Charmosa, ela se vestia toda de rosa e tal. Não, era baseada tipo num passarinho, cara. Ela é aquele que som é esse? Ah, cara. Ixi. Isso aí não. Que som é esse que vem vindo lá do céu, né? É, não. É isso, mano. Terra mal, não, a música não era assim, não. Era que assim, som é mas... esse deixa eu cantar, deixa eu que cantar. Vem vindo lá do céu. Bota aí, o bicho, eu vou ouvir assim, agora. Baitola. Bota aí lá no... Passarinho, que som é esse? Passarinho, que som é esse? Passarinho que vem vindo lá do céu, né? Sandra Annenberg. Peraí, mas tu quer dizer que a Sandra Annenberg era uma passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum? É isso, cara, não? Quase certeza que sim. Quase certeza é bom, hein? Macho, era assim. É... Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse é o som do violão. Eu achava putaria, né, velho? Era as putarias. Esses passarinhos, eles mostravam um monte de instrumento, né? E eles iam tocando o tema da música deles com cada instrumento. Né? Ah, o que eu achava pé do Castelo Rá-Tim-Bum, mano, porque naquela época todo programa infantil ele exibia desenhos animados dentro do programa, mano. E o Castelo Rá-Tim-Bum nunca exibiu, mano. Era só negócio educativo. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum, cara, você assistia, sempre dentro dele tinha uma série de quadros que substituía muito bem os desenhos animados, tipo o rato. Muito bom. Ah, tinha uma cena de violência. Amar, eu vou te contar, cara. Você foi uma criança ruim, cara. Eu não, eu fui uma criança boa. Eu gostava de Rá-Tim-Bum. Eu sempre gostei. Pô, é doido. Um dos quadros mais massa era do Etevaldo, né, meu? Etevaldo ali. Sabe por que minha teoria é certa, mano? Porque logo depois do Castelo Rá-Tim-Bum, eles lançaram Cocoricó. Cocoricó passavam desenhos animados. É verdade. Aí, tipo assim, cara, Cocoricó nunca concorreu com a Chalet Timbu, não. Era sequenciado, ele sempre foi assim. Sempre foi superior, mano, Cocoricó. Puxa, mano, falar nisso, eu não assisti nenhum dos dois na minha época. Mentiroso, mano. Eu não só assisti não, tinha nem perigo aí. E agora, porém, eu ia pra casa do Gondra jogar os velhos cards games. Aí quando eu chegava lá, ele tava já assistindo Cocoricas do Mar. Pera aí, tu tá de sacanagem, tá dizendo que na época que tu assistia Cocoricó, tu jogava Magic, é isso? É, mano, na hora que eu jogava, na época que a gente jogava Pokémon... Também sei. Acho que era na mesma época, mas há pouco tempo ele assistiu Os Ursinhos Carinhosos, mano. Aí, mano, é massa. Cara, sinceramente, eu não consigo imaginar um menino de 5, 6 anos, cara, jogando Magic e o Pokémon, cara, trading game. Não, mas o negócio que o Contra, com 15 anos no soro, assistia Cocoricó, mano, pronto. Não é o Magic não, ele assistiu Cocoricas do Mal, é. Meu Deus, cara, com 15 anos, tá de sacanagem, velho. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang! Não, mas é, essa época era uma época boa. O Joel assiste até hoje, mano. Pra matar a saudade. É, velho. Até hoje o cara vê aquele ator que faz o Nino, velho. O cara chama ele de Nino, velho. Onde foi esse bicho fora o Castelo Rá-Tim-Bum? Eu sempre achei que aquele cara da teleaula, velho, era o Nino, cara. Na minha cabeça, aquele cara era o Nino. Ah, do Telecurso 2000? Sim, velho. Mas é um ele, marinho, velho. É ele mesmo. É ele, cara. Boa, velho. Não, mas no Telecurso 2000, mano, tem um elenco todinho ali do Castelo Rá-Tim-Bum, mano. E do Cavalo Zodíaco, né, cara? Também, cara, tem o dublador do Cavalo do Zodíaco. É, mano. Vocês estão comendo é bosta, é, não, mano. Peraí. No Telecurso 2000, mano, tem uma aula lá, se eu não me engano, é de mecatrônica. Ou é alguma parada dessa que tem um dublador. Ah, começou errado que o Telecurso 2000 nunca ensinava mecatrônica. É, sei lá qual é dessa. É mecânica, é mecânica mesmo. É mecânica, sei lá o que é, mano. Aí tem o dublador do Camus, mano, dando aula lá. Porra. Vixe, mano. O Camus... Cara, te juro, eu tava aqui no Twitter, aí de repente o Joel Twitter, caralho, o dublador do Camus, o cara me ligou na teleaula, velho, ele tá lá o Camus dando aula, velho. Tá o Camus lá dando aula, otário. Tá, sabe o que é o mais comédia, mano? Que o Telecurso passa às 4 da madrugada, vem esses bichos assistindo Telecurso, mano. Cara, na minha infância... que fazer que é gigante demais. Na minha infância eu via muito Telecurso, cara, porque eu nunca dormi direito, cara. Eu sempre voltava a dormir. Eu toda noite. Porque tu começou a trabalhar cedo, né? Aí o bicho pegou. Opa, queria mudar de vida assistindo Telecurso, né, mano? Não era nem por isso, cara. Geralmente eu tava no computador e tava na televisão ligada no Telecurso. Mas teve uma época aí que o meu pai, pra me acordar, ligava a televisão no Telecurso. Caralho, mano, o Manel é... Ele tem alergia ao saber, né, cara? Você basta ligar qualquer coisa que dê inteligência a ele, ele sai de perto, mano. Aí você liga o Telecurso, ele é obrigado que o pai a dele já é maceteado, né? Cruz, né? TV Cruz. Vixe, mano. Como era o Caju, revolucionário Caju, tá Caju. Jovem. Caju, como era? Caju. Era Juca e Caju, né, o nome dele? É Caju. Caju e Castanha. O Comitê Revolucionário Ultra Jovem, né? É sim. Eu sei que tem tinha um desenho do Marsupilame lá. O melhor, cara, é pro Hércules. É doideira, hein? Marsupilame. O desenho do Hércules era melhor, cara. Aquele desenho do Hércules eu nunca mais vi, cara, mas era muito bom. O desenho do Hércules era irado. O desenho do Hércules e tinha aquele outro também, cara, do Super Patos ali. Eita, Super Patos era muito bom, cara. Era mesmo, era massa. Ele era irado. Na época que eu jogava OK, era massa. E quanto foi que jogava jogou? O quê, mano? Agora, quem assistiu o primeiro episódio do TV Cruz aqui? Eu assisti o primeiro, cara. Muito. Cara, que começa eles invadindo uma casa vizinha, velho. Pra poder fazer uma gambiarra, pra poder ter a TV. Eles hackeiam o sinal da TV pra poder ficar lá e tal. Esses bichos já eram piratas, mano. Isso é. Cara, e o mais legal não foi isso. O mais legal foi ver o primeiro episódio de Super Patos, cara. Que é quando o irmão dele dá a máscara pra ele. Não, muito bom, cara. Super Patos ali era foda, né? Era, cara. Eu assisti agora a TV Cruz, mas era uma concorrência desleal porque ela passava na hora do bloco de animes da Manchete. É, cara, era naquele tempo que o cara voltava voado do colégio. Mas nessa época, cara, tava repetitivo já os animes. Tava passando que tem Shimuyu nessa época, não era? E, tipo, não tinha. Na época do Yu Hakusho ainda, eu me lembro. Se eu não me engano, foi no finalzinho da TV Manchete isso aí. Foi, cara, já tava repetitivo. Não tinha mais o que ver do Cavaleiros. Mas ainda passava o Yu Hakusho. Passava o Yu Hakusho, Cavaleiros, era, mas, tipo, já tava repetitivo. Todo mundo já tinha visto os episódios. Não tinha o que ver. Mas eu assisti ainda, sim. Também vale a pena rever. Ah, cara, nessa época... Tem uns filmes de desenho animado que o cara assiste e reassiste 10 vezes e não enjoa. É, cara, mas tipo assim... É estilo pica-pau ali. Nessa época eu já tinha aprendido a jogar RPG, já tava vendo, era... assistindo Berserk em japonês. Então não tinha pra que eu rever o Cavaleiro do Zodíaco, o Yu Hakusho. Então era bem mais divertido pra mim ver o TV Cruz. Dia desse eu acordando para ir pro trabalho, ó. Aí eu todo sonolento, assim, abrindo o olho. Aí quando eu escuto só o... Chura! Caralho, Churato, velho. Oi, mano. Pra quem não sabe, o Churato é exibido às 10 horas da manhã na TV local aqui. Já não, meu Deus, que perigo. Cara, é 8 e pouco. Posso confessar uma coisa? Né? É. Eu odeio o Churato, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim, cara. Eu também não gosto, não, mas eu gosto da música que a mulher canta. E pra falar de Churato. A mesa da beleza do mar. Existe guerra no mundo celestial. Eu acho massa a voz dela, ela é massa. Não, o desenho que eu gostava era o Samurai Warriors. Eu acho que já era. Já não gosto de... também agora, não, né? Gosto também do Churato não, mas só a música eu acho legal. O Samurai Warriors é de Samurai bom. Warriors também é irado, viu? Agora, o melhor desenho que já passou em TV aberta, em questão de anime, cara, sem dúvida, foi o Samurai X. Por onde aí que depende, cara. Né? Depende. Samurai X, eu nunca assisti essa porra. Samurai X ali também foi uma época boa da televisão, onde os caras sabiam o que estavam comprando. Ou então não. O Samurai X, ele era massa, mas ele saiu na TV aberta já cortado, não foi não? Mutilado, cara. Ele chegou na Cartoon, era cortado, e ele foi pra Globo mutilado, cara. Não, o que passa na TV daqui sem cortar, macho? Sorte Park. Tô de parque, passa longe. Big Brother. Samurai X. Big Brother. Tá bom, Big Brother passa sem cortar. Quer dizer que passa 24 horas Big Brother TV aberto? Eu digo que o Big Brother, de vez em quando, em 10 em 10 minutos, o cara vai lá e dá uma espiada. We'll be right back. Agora eu acho que é uma parada mais, uma das paradas mais roots, velho, ali que tem desses dos anos 90, de nostalgia, cara, é as VHS, velho. Puta merda, cara. Porra. E olha, eu devo te dizer, eu via anime com VHS, cara, nos anos 90, é. Não tinha internet, não tinha eu, nada, é, eu comprava fita pra poder ver anime, não, cara. Pois é, essa época era uma época escrota, mano, ali da vida do cara, velho. Porque o cara assim, mano, qualquer coisa que o cara fosse assistir, algum filme, alguma coisa de herói, ou desenho animado, ou anime, o cara não tinha internet não, mano, como o Jota falou, mano. O cara tinha que viver através das VHS mesmo, velho. Cara, eu peguei gosto por causa da VHS, cara. Eu lembro que eu tinha os 4 primeiros episódios de Berserk, cara, e eu achava muito foda. Eu tinha. Eu até hoje em dia eu não gosto de anime de Berserk, cara. Mas, tipo, foi ele que me fez gostar de anime, bah. Cara. E naquela hora agora que eu vi ele cortando o pé do cara, eu na minha primeira, segunda série, cara, eu falei, caralho, é isso que é desenho, o velho. O Berserk, eu acho que foi o primeiro anime legendado que eu assisti na minha vida. O VHSzão. O VHS do Berserk eu descobri na cagada, porque como era VHS, o cara negado tinha mania de fazer essa putaria. Fui lá na casa do Marcinho, na época, eu tava atrás de assistir o Rama Meia. É o caralho, o Rama Meia é massa e tal, não sei o quê. Eu, ei, Marcinho, me arranjei o Rama Meia, mas não, beleza. Aí na fita, mano, tinha 3 episódios do Rama Meia, 3 ovas do Gundam Wing e o resto era episódio do Berserk. Cara, deixa eu te contar que eu peguei uma fita bem parecida com essa, cara, porque eu peguei os 4 primeiros episódios do Gundam Wing, os 4 primeiros de Berserk e peguei um filme que é o Springer. Ixi, será que era... Isso também é muito bom. Será que era a mesma fita que o cara tinha pegado? E o foda era isso aí, mano, que pra o cara colecionar anime cronologicamente era mais que tinha bação, porque a negada guardava nas VHS tudo quebrado... Aí tinha a maior putaria de todas que pro cara tirar de uma VHS pra outra, o cara tinha que ter 2 videocassete, né? Pois é. Nesse tempo, cara, antes de gravar. Como é que fazia, tá? A galera chegava aqui em casa e aqui tinha um. Aí chegava a fita, mas vamos copiar a fita, cadê, mano? Ah, aí, cadê? Aí, chama o Willam, mano. O Willam, meu. O Willam é o vizinho daqui de casa, mano. Aí, chama lá, mano. Aí, o cara vinha aqui pra janela, tacava o berro. O Willam, tchau, vídeo cassete. Aí, lá, vinha ele tudo perturbado com o vídeo cassete debaixo do braço. Ó, que foda. Não, peraí. Tentar copiar essa porra aqui, mano. Foi engraçado que o William já veio com o vídeo, né? Já sabia o que era. É isso aí que eu ia falar, cara. É, mas ele já sabia o código, mas já vinha aí. Qual é a fita, mano? Aí eu, peraí que a gente já vê. Pornozão, né? Caralho, eu tinha muito pornô gravado, cara. Safadas da meia-noite, mano. É, a ideia era... É, mas agora uma parada que eu não me lembro como é que funcionava, mas era importante nessa época, era o número de cabeças do videocassete, né? Sete cabeças, é, né? Era quase uma hidra, o bicho. Acho que né? Eu tinha um videocassete que tinha 2 cabeças, que era o mais... fudido de todos, né? Esse bicho era muito ruim, a imagem dele. Aí tinha um de 4 cabeças, né? Que era um melhorzinho. Aí tinha um poderoso de 7 cabeças, né? O bicho era o mais do mal. Eu acho que o mais do mal é o de 7. Eu acho que tem a ver com esse negócio da sujeira da fita, né? Que esses bichos acumulavam mofo, né, velho? Ai, cara, pra limpar mofo era uma merda, cara. Tinha que passar a fita de... Botava a tesoura, ficava girando aquela porra e ia limpando, cara. Parte do cara. Mas tu botava a tesoura, velho? Sim, pra poder girar aquela paradazinha da fita. Sabe como era a minha técnica de limpar uma língua? Não, mano. Tu mijava na fita. Eu pegava. Eu limpei o cartucho da Threadbash assim. Uma língua? Com mijo. Você vê como o nível humano chega longe, né, mano? O cara. Lava eu tinha uns 4 anos. Mijo, mano. Já tem escarrado mais em cima logo. Ou minha mijada é mais massa. A minha técnica pra limpar a fita, o mofo, eu pegava uma garrafa daqueles álcool, né? Álcool líquido. Aí pegava um fósforo. Tu criança, né? Fazer isso. Pegava um álcool. Não, aí abri, eu optaria, velho. Eu abri o videocassete daqui de casa, deixava ele sem a tampa, aí eu botava a fita, aí a fita ela passava por cima do cabeçote, né, e ela ficava lendo, né, a fita. Aí eu pegava... Meu irmão limpava assim, eu tinha o quê? Tinha 7 anos, acho que eu ia fazer um porra dessa, mano, quebrava o vídeo, mano. Aí eu pegava o algodão cheio de álcool, botava lá e ia voltando a fita, aí limpando. É, tô ligado, meu irmão fazia essa mesma coisa, só que... Fala aí, voltar, mano, no tempo das VHS ainda tinha essa putaria, né? O cara alugava e tinha que entregar rebobinada, né? Era. É isso que eu ia falar agora. Era uma putaria, né? O cara pagava uma multa de 50 centavos, mano. Pra... Mas agora tu sabia que se tu devolver, quando tu devolver filme pornô, ele não tinha como conferir, então tu não pagava a porra da multa. Mas como assim? Porque o cara conferia... O cara experiência no ramo o cara pornô, conferia. Né, mano? Um 7 cara... anos esse menino alugando filme pornô lá, macho. O cara conferia no vídeo da frente. Então, tipo, se ele botasse play, todo mundo que tava na locadora via o que ele tava dando play. Então, ele nunca conseguia ver se tu voltou ou não com pornô. Agora, eu me lembro que o Jota falou que ele rebobinava aí as fitas usando a tesoura, é, mano. O César da locadora, mas esse bicho só encaixava o dedo dele. Esse bicho dava rebobinada federal só com o dedo, mano. O César abria aqui a fita e... com um dedo até o comecinho, né? Tá rebobinado. Caralho, mano. Eu não sei o que o cara fazia, velho. Que ele encaixava o dedo naquela rodinha da fita. Aí esse bicho... esse bicho dava só uma girada e... aí pronto, beleza. Vixe Maria. Caralho, mano. Só a galera com as técnicas, né? Será que ele botava esse dedo, mano? Você acaba de entrar no mundo de Pitman! Eu tinha aquela putaria, mano, quando o cara alugava uma fita VHS na locadora, quando o cara ia entregar, os caras davam uma abrida assim na fita, né, pra ver se tinha... Pra ver se não tinha tirado o rolo de dentro. Não, pra mim era pra ver se não tava quebrado, velho. É não, mano, é pra ver se não tirou o rolo de dentro da fita, pô. Aquela fita preta. E comigo já aconteceu essa parada, mano, o cara tá aqui assistindo o filme e tal, aí o filme dá uma parada, né, quando o cara abre a tampa do videocassete, mano, tá o rolo todo em jogar, uma lá por dentro. É o velho engoliu a fita. Engoliu a... Né? Pois é, mano. É foda, olha uma coisa que eu isso aí. Acho que eu não me lembro qual, mas eu tinha medo demais, mano, desse negócio de engolir a fita. Puta que pariu. Mastigar a fita, né? A fita toda mastigada e tal. É, tinha essa daí também. Mastigar a fita era um clássico. Eu me lembro, mano, que eu gravava minhas fitas, aí o videocassete, ele, quando passa um tempo, né, ele vai se desgastando os cabeçotes, né, aí não sei porque que esse bicho começa a comer as fitas do nada, né. O bicho fica taradão, né, o bicho fica com fita assim. É porque todo velho é tarado, é por isso? É, talvez, né. Eu me lembro que eu tinha um videocassete, mano, antiquíssimo, mano, da Sharp, mano. Era aquele que era gasolina. Caralho, a gasolina? Porra. Eu me lembro. Peraí, videocassete é gasolina? Mano, que porra é essa? Putaria dele, mano. Tô frescando, pai. Tu. Esse bicho era um de quatro cabeças, velho. Puta que pariu, era foda. Aí tinha um outro mais antigo ainda, velho, que esse bicho tinha uma porrada de botão. Eu não sabia nem pra que servia aquela porra, velho. Eu, ô Joel, quem controlava o corpo das quatro cabeças? Sei lá, velho. Controle remoto. Ah, pois é, é verdade, é verdade. Agora esse lance de VHS, meu, me lembro que na época o cara só filmava o programa do Jô, né? Alguma parada assim na televisão. É. Sei, mano, games, o pessoal aí começou a querer. Vídeo cassete, mano, aqui era cheio dos. Ou melhor, VHS, aqui era atolado de fitas do Michael, mano. Mano. Eu doido, tinha altos clipes do Michael Jackson aqui. Tudo em VHS, mano. Né? VHS, cara, entrando ali à torta e à direita, mano. Isso era um vídeo que tinha, cara. Também lembro, aluguei. Era um. Na verdade, não era vários vídeos, não, mano. Era um vídeo que tinha todos os trailers do Michael, cara. Era um monte de clipe do Michael. Eu lembro que eu já aluguei isso também. Não, pô, mas eu tô dizendo que eu gravava os que passavam na televisão, entendeu? Às vezes passava com um especial Michael e tal, aí eu gravava. Tipo, porque passou no ano novo, tu lembra? Tinha um, aí gravava de novo, entendeu? Aí ficava umas 10, tudo a mesma coisa, mas era. Mas tu gravava em EP ou SP? Ixi, marido, tinha essa. Gravava em SLP, que dava 6 horas. EP ali que grava... Não, EP é que grava 6 horas, não é não? Não, SLP é, que grava 6 horas. Não, mas SP, 2. LP4 e EP6, mano. Não, SLP. SLP. Eu ainda me lembro, cara, que esse negócio de do cara dava raiva, mano, quando o cara ia gravar alguma coisa da televisão. Porque tinha essa parada, né? A maciota do cara mudar pro do SP pro EP, né? Do videocassete. Uh-huh. Aí eu. Puxa, essa parada, sei lá. Aí eu. Também não era eu que fazia essas paradas, não. Era os meus irmãos. É. Esse... Eu era pivete, entendeu? Ah, mano, se lascar, mas vocês não sabem dessa parada, não. Não, mas... Eu sei dessa parada. Vocês que são velhos, mano. Já entendi. Aí o cara mudava isso aí no videocassete, né? O cara mudava do EP pra gravar o SP. O cara tinha como controlar, né? Esses modos da gravação. Aí dava raiva, mano. Quando o cara tava gravando aquele filmezão do Ed Murphy, mano. Naquela fita lá. E o cara queria gravar só por cima de outro filme, né? Aí quando o cara ia olhar, a fita tava gravando e SP, falar em gravar por cima, menino, mas foi tanto filme perdido nessa brincadeira. Me fale. Vixe, macho, a galera, mas esse filme aí, tá, pega ali, grava ali ligeiro, aí pegava uma nas carreiras, e quando acabava o negócio, mas que fita era essa aí mesmo? Aí era. Aí quando ia dar conta, era uma fita zona altamente rara, mano. Formatura do Moura, né? É. A fita do Michael, cara, eu sei que o batismo do Lulu foi numa dessas. Batismo. Eu sei que meu ABC virou o quinto elemento. Eu sei que eu tinha uma fita do meu irmão, mano, da festa de ABC dele. Eu gravei um filme do Jet Li em cima. Aí, mano, tinha aquela parada das VHS, que tinha aquele adesivozinho que o cara pregava pra botar o nome do filme. Ah, isso era massa, isso eu tava mal valor. Eu peguei um adesivo desse, velho, e colei em cima, assim, festa da ABC. Colei. Colei em cima e botei Jet Li. Os teus pais não brigaram, não. É, tu é doido, né? Esses bichos nunca, até hoje, nunca souberam disso. Agora eles vão saber que eles são ouvintes do Asila. Mas, tipo assim, do tempo, quais fitas sobreviveram, assim, de... Sério, que vocês conheçam de festa de aniversário, ABC e o caralho, quais sobreviveram? Mas eu tenho ainda de fita de anime, mano, ainda tenho todas as minhas aqui, mano. Não, anime eu tenho, agora eu quero saber festinha. VHS. Família, esse tipo de coisa, de VHS. Acho. Tem uma que eu era pivete, eu tava nos braços da minha mãe ainda. Que? Eu acho que não tinha nem um ano. Eita porra! Sem brincadeira nenhuma, tem. Ximara, e aí ainda tem, né? Só não faz rodar, né? Mas tem. É, quando tem que ficar sete aqui. Aquele rolozão, é? Cara, é guardo neto aí, ele tem, tudo guardado, mas não roda que é rodar que é bom. Casamento, roda, meu pai da minha mãe. Deus sabe, do boom das fitas de anime, mano. O Jim já era um colecionadorzão foda, né, nessa bicha. É. O Jim que importava os métodos de conservação dessas bichas do estrangeiro. Aí eu dizia assim, macho, ó, o segredo pra fita não mofar, mano, é tu embalar essas bichas em papel alumínio e guardar no isopor. Caralho! Eu não acredito que tu tem um isopor aí com essas porra dentro, não, mano. Tem? Tá tudo cheio de isopor embalado em papel alumínio, mano. Isso que eu ia falar, eu tenho as minhas, mas as minhas devem estar mofadas. Eu sei onde tá, mas deve estar fodida, né? As minhas estão zeradas, mano. Agora o problema é que meu videocassete tá quebrado. Se eu te arranjar um videocassete funcionando, ainda tem meus VHS aqui tudo em ponto de bala, mano. Eu tenho certeza que essas porra aí não prestam. Eu ainda lembro que teve uma aventura fantástica, mano. Minha e do Neto aí, que a gente foi pegar umas fitas dos Cavaleiros Zona lá na puta que pariu, mano. Tá na puta que pariu mesmo, viu, mano? Puta merda. Porque puta que pariu, velho. Essas bichas aí duraram até um tempinho ali, aí depois se acabaram as fitas. Que o foda no tempo do VHS é que o cara não tinha como ter certeza do estado do vídeo, né? É. O cara dizia, rapaz, eu tenho Cavaleiros aqui, mas o cara não sabia como era a qualidade, né? Tinha essa parada aí, né? O cara botar a fita num videocassete que não prestasse, aí fudia a fita, né? Aí o outro, né? O cara todo com medo ali de botar no vídeo cassete do outro, ó. Ei, mano, desse negócio de locadoras de VHS, mano. Eu tinha um medo da porra, mano, desse negócio de pagar multa, mano. O cara esquecer de entregar a fita. Tu era daqueles que alugava no sábado pra devolver a segunda, né, cara? Rapaz, tu tem medo de tudo. A promoção do mal, né? O cara leva duas, paga três. Tu sabe que teve uma vez que eu já aluguei, mas um Golden Axe. Aí eu aluguei nessa putaria, né, de entregar na segunda. Aí eu me esqueci, meu, fui me lembrar umas duas semanas depois, abrindo assim o guarda-roupa e só o cartuchozão lá. Eu, eita, pô. O papelzinho, mano. Né, cara? Na sorte que na época essa locadora não usava papelzinho. Eu cheguei lá, ei, mano, entregar aí. Aí o cara olhou assim, vixe. Pegou na sexta, foi? Foi, mano, pega aí. A sorte é que a facada nem na tua goela, mano. Pois é. Falar de febre mesada, que é nesse tempo aí, né, que a gente é pivete. Toda vida que eu falava, ei, pai, cadê minha mesada? Aí ele, você não aguenta nem uma cadeirada, imagina uma mesada. Por isso que ele nunca me dava. Meu pai, mano. É sábio, né? Tu sabe que da nossa equipe, bicho, o Manel foi o primeiro que começou a trabalhar com 8 anos de idade. Né? É. Bicho, nunca viu a cor do dinheiro, mano, sacanagem. Vamos falar sério que os videogames ali dos anos 90 eram os mais fodas do mundo, né? Era muito bom. Era sim. O primeiro videogame que eu tive foi um Nintendo 8 bytes. Não, agora fala sério, mano. Tu já viu algum Nintendo quebrado, mano, na tua vida? Eu do já. Manoel, mano. Vivia no prego esse bicho. Não, mano, o Nintendo, mano, ele sobreviveu tanto que eu ainda fiz doação com ele, mano. Pra outro pivetinho, mano. Pivetinho necessitado e tal. Aproveitou a carcaça dele pra botar suprimento, foi. Não, mano, o pivetinho não tinha brinquedos e tal. Aí ele ficou doente, aí eu dei pra Super ele. Super Nintendo ali, mano. O bicho era tão resistente de um jeito, mano, que esse bicho era indestrutível, mano, quase. Ó, minha ex-noiva tem uma raiva dessa, porque ela tinha o Super Nintendo e ela doou, sabe? Só que ela doou o videogame e ela tinha separado o cartucho dela, original do Mortal Kombat Ultimate. É Ultimate, aquele do... Aí, cara, aí, tipo, na mudança, ela perdeu o cartucho, cara. E ela ficou transtornada, velho. Ixi, mas é tarinho. Ela, tipo, ela tinha doado tudo, mano. Donkey Kong 2, Donkey Kong 3, cara, tinha tudo original, cara. Ela separou só Mortal Kombat, cara. E ela perdeu na mudança, cara. Mas essa história tá muito mal contada, mano. Vocês têm videogame, os cartuchos, mas vocês doam, mano, essa parada, mano? Ela doou porque ela ia pra São Paulo, cara. E, tipo, ela era de uma igreja daqui e conhecia muita gente necessitada. Ela doou, entendeu? Sabe por que essa história aí é meio extrema? Porque semana passada o pessoal foi numa pastelaria. Tinha um cara que tava sem dinheiro pro pastel, mano. Uma briga, mano, de uma meia hora, mano, pra negada rachar o dinheiro do pastel desse cara. E o nego vem dizer que doou um Super Nintendo, mano. Eu só não tenho mais meu Master System. Meu Mega Drive eu tenho, meu Nintendinho eu tenho, meu Super Nintendo eu tenho, meu PlayStation eu tenho, meu PlayStation 2 eu tenho, meu computador, meu antigo computador, eu tenho tudinho. Já é quase uma rainha da sucata, né? Aí agora tu vai chamar o Super Nintendo de sucata, mano, é isso mesmo? Ah, mano, tô me referindo ao Master System, o Mega Drive, tem um antigo computador. Não, cara, o Master System, eu tô dizendo Master System que eu não tenho mais. Eu não sei o que fim levou meu Master System, não consigo lembrar. Isso é doido, mano. O cara podia deixar o Super Nintendo cair de cima da mesa, mano. Que esse bicho não se quebrava. É verdade. Esses videogames antigos viviam caindo mesmo, né, mano? Depois que eu entrei na geração PlayStation pra lá, mano, nunca deu uma queda. Agora o Super Nintendo, mano, era sagrado. Meu PlayStation já caiu, cara. Mas também não quebrou, não. É doido, acho que meu PlayStation cair, meu. É adeus, mano. O primeiro era, viu? Não, o meu primeiro caiu, cara. E nunca aconteceu nada com ele, não. Ele caiu só uma vez, mas nunca aconteceu nada com ele, não. O Super Nintendo ali, no máximo, esse bicho rachava o chão e vamos embora. Pois é, meu bicho dava uma trancada no piso e tava sossegado. Meu Mega Drive caiu, ele... A parte de botar o fone dele fudeu, cara. Aí não... Ah, aquela parte o Mega consumi... Drive, né, mano? Ah, mas o Mega Drive era foda, cara. Tão foda quanto o Super Nintendo. Não, não, não era, não. Cara, ei, mas tinha Altered Beast, mano, no Mega Drive, mano. Super Nintendo tinha Super Mario World, mano, e aí? Ah, eu tinha Shinobi, cara. Jogo de ninja, velho. É, no Super Nintendo. Mas é muito batido. Super Nintendo tinha o Ninja Gaiden. A Ninja Gaiden, cara, é sério. O Ninja Gaiden é melhor que o Shinobi. Nem fudendo, cara. Era, velho. Cara, o Shinobi. O Shinobi 3 não. O Shinobi 3 nem tanto, mas o Shinobi 2, cara, é foda de Super Nintendo, o Sunset Riders e o cacete. Mas tinha Rock'n'Roll Race, pronto. Pronto, Rock'n'Roll. Ixi, pronto, morreu. É, pronto, morreu. Tá aí um jogo que merecia um remake, era o Rock'n'Roll Racing. Caralho, Rock'n'Roll, Sunset Riders são jogos que eu nunca cansei de jogar, alma. Teve um filme. Não, o Sunset Riders é mais ou menos assim, porque tem fim, aí o fim ali fica por ali mesmo, né? O cara finaliza. Mas começa tudo de novo. O cara pode fazer de novo mais difícil, então faz mais ponto e tal, né? Mas é meio assim. Mas o Rock'n'Roll, mano, Rock'n'Roll, cada corrida era uma corrida, mano. Cara, não teve. Nada, é mesmo, não teve há pouco tempo um filme do um filme que foi tipo Rock'n'Roll, cara, imitando Rock'n'Roll. Qual? Foi o Death Race, eu acho. Que é bem o estilo Rock'n'Roll, que é um carro que joga pra trás óleo, então joga aqueles bichos no chão, joga míssil. Mas esse é aquele do... É Mario Kart, mas isso aí. Não, Death Race é um filme que é bem mexido com Rock'n'Roll. Eu gostei do filme por causa disso. Eu lembrei, quando eu tava assistindo o filme, cara, eu falei, caralho, velho, o cara que fez esse filme, ele jogou Rock'n'Roll. Não tem como. Uhum. Agora o Rock'n'Roll, cara, pode perder as esperanças, porque esse bicho pertence à Blizzard. É, né? Pois é. E a Blizzard tão cedo não vai largar o osso das três franquias dela online. Você acaba de entrar no mundo de Pikmin! E outro jogo, cara, que era foda, que era o Black Thorn, cara. Black Thorn. Ei, mas sabe quem tinha o Black Thorn, mano? Era o Thiago Rugal, ó. Eita, mano, o Thiago Rugal, ó. Faz tempo que eu não vejo esse animal, ó, mano. Esse bicho me emprestou uma vez, ei, mano, o jogo é irado, não sei o que é, bicho. Deixa eu falar nisso, porque Thiago Rugal, hein, mano? Esse bicho tinha um bigodinho, mano. Que nem o cara do Girl Fight, mano. Nada a ver com o Rugal, mano. O bicho era magão, mano. Todo pra dentro, cara. O bicho era o Rugal só por causa que tinha um bigode, velho. Mas esse bicho aí era comédia, ele era daqui das áreas. Ah, mano, mas agora outro jogozão foda ali que merecia o remake era o Metal Warriors. Vixe, eu tenho até hoje o cartão. É, mas tu já jogou Metal Warriors recentemente? Não. Já. Mas, ó, lá no trabalho, há umas duas semanas atrás, o pessoal jogava Super Nintendo direto, mano. É um colega meu, mano, esse bicho é asilado Metal Warriors. O pessoal queria jogar só futebol, Mario Kart, o bicho, ah, vou jogar Metal Warriors, não sei o quê. Aí o pessoal tirou uma tarde pra jogar Metal Warriors, mano. Tu é doido? Na minha época o jogo era bom, mano, mas hoje em dia eu não acho essas coisas todas, não, viu, mano? Cara, eu joguei semana passada ou foi semana retrasada. É muito bom ainda, cara. Porque se tu for pegar, cara, cada robô é muito bem balanceada a briga. Todo robô tem mesma chance de ganhar não a briga. É, tá, o cara chega perto, os botão lá, o bicho morre, não é? Não, cara. É só uma porra, mano. Que a maior... Pô, na verdade, é porque o Neto não sabe mais jogar. É, por aí. É, mas... Porque, por exemplo, Ixi, enferrujou. Eu sou campeão cearense de Metal Warriors, mano. Cara, eu pessoalmente jogo com disquinho, aquele disquinho. Porque se você chegar em cima do cara e apertar o botão de escudo, você mata o cara na hora. Tipo, mas tem todo mundo. O disquinho, cara, que atira pra todos os lados. Pô, tá aí, por que é que o disquinho? O disquinho que atira pra todos os lados é uma fase específica que tem esse animal aí, mano. Não, cara, tô dizendo. Ah, tu tá jogando finalizando é uma merda, mano. É massa o. É massa, é o verso, o cara tira a porrada, mano. Finalizando, eu jogava altas horas com Gondra, viu, mano, esse Metal Gear aí. Ou, Metal Warriors. Eu aposto, mas se a gente fizer um torneio de Metal Warriors, próxima semana vocês vão mudar o conceito de vocês. Eu ganho, se nós fizermos um torneio, eu ganho. Eu ganho em segundo lugar, porque depois... Ei, mas agora tá aí uma parada que era massa, mano, desse negócio de videogame antigo. Era que não existia esse negócio de internet e tal, aí o cara tinha que jogar na casa do outro, mano, jogando de multiplayer, velho. Era massa, velho, era bom, cara. Era só assim mesmo, mano, que o cara jogava multiplayer. Cara, quantos campeonatos de futebol já teve assim, cara? Era muito bom. Cara, eu ia pra locadora só pra jogar campeonato de futebol, velho. O campeonato de futebol era putaria, porque tinha um maluco que jogava por aqui, que esse bicho era o terror, mano. O Bel, é. O Bel, ó. Cara. Farrei a macete ali do start replay, né? Ixi. Pra adiantar o goleiro. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang! É, mano, falar em malaca, mano. A malaca mais louca que eu me lembro, assim, que é a mais viciante fazer é a do Top Gear, mano. Bater e tirar primeiro e segundo lugar, né? Pois é, mas essa malaquinha rapaz aí, mano. É legal fazer essa porra, mano. É muito fácil analisar assim, cara. Jogava eu e minha prima, cara, Top Gear, velho. Quando o tempo. O tempo que a gente. Era bem novo. Aí eu tirava primeiro e segundo, ela tirava terceiro e quarto. Não tinha graça, meu. Tem que finalizar muito rápido. Pois é, cara. Mas eu digo que o Rock'n'Roll era mais massa do que o Top Gear mil vezes. Era. Isso é doido, tem comparação. É doido, tem comparação não, cara. Rock'n'Roll até hoje é massa, velho. Mas eu e o meu irmão jogando, aí ficava se detonando às vezes, né? Aí quando era nas corridas zona doideira, macho, aí eu, ei, mano, mata o outro não, mano, que os dois tem que passar da fase. Aí quando ia passando, da fumaça, ó, aí só o tirão. Porra, o esqueletinho dele passando. Aí, que porra é essa? Mas o bicho é porque eu vi o carro fumaçando aí. Deu vontade de matar, né? Aí quando tava os dois assim, mano, aí tinha um outro carrinho fumaçando da máquina atrás de mim, né? Aí ele atirava, aí deixava aquela fumacinha pouca, né? Aí quando o cabo atira, aí fica aquela fumaça mais forte. Preta, né? Aí ele não matava, né? Ficava lá e vinha ele atrás de mim. Aí eu, peraí, mano, deixa eu passar. Aí eu fui diminuir, aí o cara passava. Aí eu, pô, matava. Véio. Direto fazendo isso, ó, mano. Eu nunca consegui finalizar Rock'n'Roll de 2, cara. Só conseguia finalizar solo. Conseguia finalizar nenhum, mano. De 2 era muito osso, mano. Jogo que falar da puta, macho. De 2, na teoria, era mais fácil, não era não, mano? Por causa que é meio que você tem que intercalar, macho. O primeiro e segundo pra os dois passarem, mano. É, porque, tipo assim, quando tu tá jogando sozinho, sempre tu tira primeiro e ganha muito dinheiro. Às vezes, quando tu tá jogando de 2, às vezes um cara tira primeiro, o outro tira primeiro, entendeu? Aí tu não consegue deixar teu carro com os status muito alto. Aí tu vai ficando mais devagar. Não, macho. Aí o cara se fode, mano. Fica em quarto. Aí não ganhou nenhum ponto. Aí eu vou ter que perder... Vou ter que ficar em segundo, terceiro, duas vezes pra ele recuperar os pontos perdidos. Porque quando tu ia passar pro próximo planeta, ele perguntava, mas se tu queria deixar o segundo player que perdeu no planeta anterior e tu seguia sozinho, ou então tu ia de novo no mesmo planeta. Mas aí não era o Top Gear 3000, não? Não, era no Rock'n'Roll, cara. Top Gear 3000 era o seu código de dinheiro, enfim. É, isso aí mesmo. Ele... Eu nunca gostei do Top Gear 3000. Nunca gostei, só gostava do Top Gear 1. É, o Top Gear também só presta um. Mas o negócio aí do Rock'n'Roll é isso mesmo. Quando é pra pular pro mundo, se o outro não conseguiu, ele perguntava se você vai só ou vai repetir o mundo. Aí normalmente a gente repetia 2-3 vezes pra ver se passava. Aquele a gente não, mesmo. Né? O Moura ficava te esperando até a hora que era eu passar. Mentira, o Moura é campeão de Rock'n'Roll. De 5 vezes, mano. 3 eu passava, 2 é que ele passava. Sempre eu passava mais que ele. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang. Quem finalizou o Prince of Persia 1 aqui em casa fui eu, mano. O Prince da Persia 1 é irado, cara, muito bom. Foi, porra, mano, tu nunca finalizou esse jogo. Aposta é a minha casa inteira, mano, como fui eu. Ixi, mano, perdeu a casa. Cara, aquele macete do Prince da Persia, cara, de defender e atacar, cara, é muito bom, cara, a luta. Mancha, o último chefão, eu acho que é em média, o cabo fica defendendo, atacando, o cabo passa em média uns 3, 5 minutos, só pim. Não, cara, não, tá confundindo. O último da... Mentira, mano. Não finalizou, cara. Não, ignora ele. É não, cara. Mentira. O último desafio, ele jogou uma magia e tu tem que atacar na magia dele, né? No mínimo era... Pegando a mentira. Negativo, mano. Tem um doido dele, tem esse doido dessa magia aí, mas ele começa com a espada velha, mano. No mínimo... Demora que só, mas cansa o dedo, mano. No mínimo meia hora, mano, o duelo, mano. Pim. 5 minutos. Não, tô dizendo cada ataquezinho, mano. Tá mentindo. Mano, tá todo, mentindo. Ah, dá mais de meia hora, com certeza. Tá mentindo. Ô, porra. O legal do Precisa PS1, cara, é que tem aquele clima de urgência, né? O cara tem uma quantidade de tempo pra finalizar, cara. Se o cara não finalizar naquele tempo, o cara se fudeu. Ele e o Mario World. Mario World também, é verdade. Mario World não tem, não. Tem sim. Ó, tem não. Tempo. Jogo tinha tempo. Não, pra finalizar. Sim. Ah, eu tenho certeza que tinha. Ah, pra passar de fase, tá falando, né? Urgência, velho. O cara tinha um clima de urgência porque o cara tinha que entregar a fita na segunda, velho. O cara tinha que finalizar logo, pô. Cara, Mario World tinha um tempo por fase. Tu acabou a fase, acabou o tempo. No Prisa Pérsia não tinha isso, não. Prisa Pérsia era um tempo só da primeira até a última fase. Tu tinha aquele tempo. O Homem-Aranha também tinha esse recorde. Homem-Aranha. Cara, se for Homem-Aranha do Nintendo, cara, é muito ruim, cara. Ó, oh, doido, um jogozão espetacular, mano. Aquele jogo ali do. Aquele japonês. Ah, mano, mas agora uma parada de locadora que eu me lembrei agora, que foi o. Como é o nome do companheiro do César? O Edson, ó, que trouxe aqui pro bairro. O Edson. Era essa putaria do cara jogar, né? Que eu me lembro por causa do Homem-Aranha. O cara ia jogar, aí a hora era 50 centavos. Se fosse dois jogadores, era R$1. É isso. Nunca existia. Eu, cara, quando era pequeno, eu ia colocar não tinha isso, não, velho. Isso é mala, mano. Ficou bem, ó, mano. É, cara. Eu não preciso nem dizer que o Edson faliu foi cedo, né? Cara, o lugar que eu joguei mais. E se eu perguntar uma coisa, lá se derrubasse quando ele era menos meia hora também? Meia hora, mano. Os vai tudo gritando, ah, meia hora. Era pior, a melhor mas, coisa aí. É, mas o mais engraçado é porque ficou a fila esperando, mano. Aí quando o bicho trisca no chão, é a negada, desconta aqui, meu hora dele pra acabar. A negada fica entregando. Um ao outro, mano. Essas coisas davam é morte. No tempo do Nintendo, do Super Nintendo, eu não jogava muito em locadora, não. Mas na época do PlayStation, o meu primeiro PlayStation que eu comprei, ele deu defeito e eu tive que trocar. Aí passei mais ou menos um mês pra poder trocar. Aí nesse tempo eu tava indo pra locadora. Aí eu fiz amizade com a galera da locadora e tal. E eu comecei a jogar de graça. A gente tem um jogo do Homem-Aranha do Super Nintendo que é massa. Que é aquele Lethal Force, que é um japonêsão. Esse daí é massa, mano. Puta que pariu. Que o primeiro chefe é um besouro, mano. Um besouro lá. Não, lembro não. Besouro lá. E o cara soltar a teira no RL, mano. Esse bicho sai. Esse bicho aí, né? Que é o primeiro chefe, é um mistério, não? Não, acho que não. Mudando de pau pra cacete, um jogo que eu nunca joguei, mano. É. Jogar assim pra finalizar, né? Joguei passando tempo. É o Sonic, ó, mano. Sonic é irado. Sonic eu finalizei, Alex já. Kid. Cara, Alex Kid, velho. Eu tinha isso, cara. Muito bom. Alex Kidd, eu até achava legalzinho, mas nunca tive a oportunidade de jogar não, porque eu não tive o Master. Sabe que na Comic Con eu vi um cara que era idêntico ao Alex Kidd, né? Cara, o Alex Kidd pra mim lembrava o Alex Kidd pra mim lembrava o Bob, cara, do Fantástico Mundo de Bob. Sério. Eu não sei porquê. Meu irmão, pô, eu vi um malandrilson na Comic Con que se esse homem tivesse com um macacão vermelho, já era idêntico, viu? Cara, agora eu não consigo lembrar o jogo, aquele jogo que é um. É um cara que é um pivete, que ele vai usando as máscaras. Cada máscara é um poder do Kid Mega Drive. Kid Camaleão. Caralho, esse jogo era muito bom, cara. Já jogaram vocês? Kid Camaleão também é outro jogo que na minha mente era foda. É umas duas semanas Camaleão atrás. Era um filme, não, mano. É o louco, um filme, né? Um cara, não é o nome de um cara no faroeste, não. Kid Camaleão. Kid Camaleão, tinha final? Eu joguei até a quinta fase, às vezes provavelmente tinha, mano. Naquele tempo, os únicos jogos que não tinham final era o Bob e o Pitfall, eu acho. O resto tudo tinha. Como não tem final, mano? Porque eu lembro que eu joguei muito. Tipo assim, eu jogava, aí quando eu chegava muito na frente, eu entrava em algum canto que voltava pra uma fase bem anterior, eu tinha passado tudo de novo. Pra entrar em outro canto, poder voltar tudo de novo, né? É uma maldição, mano. Isso é a lenda do cartucho amaldiçoado. Não, mas o defesa disso aqui. Defesa? É, mas esse bicho conhece o jogador, né? Vampeta. falar de internet. Começo da internet. Tempo do Mirk? É, tempo da internet discada, velho. Tempos difíceis, né, velho? Eu me lembro desse tempo aí que o cara era doido pra jogar Out Live Demo com o Manel. Aí na hora que começava o jogo, o Franco ligava lá pra casa do Manel e acabava o jogo. Eu que tinha essa putaria, né, cara? Do cara ligar pro fixo. Aí dava ocupado, esse cara ficasse tentando, insistindo, né? Ligando, aí a internet caía. Tem que pensar, né, que a gente usava internet com 54K. No máximo, não é 54 direto. Ele fala assim, internet discada 54K. Não, 54K no máximo, né? Quando tava rápido era 54K. 54K era no brinca, meu. Cara, assim, velho. Hoje em dia, cara, eu tenho 100 mega, cara, e acho pouco. Eu ainda me lembro, o Manel ali na época que esse bicho botou a internet, velho. Esse bicho aí, mano, baixando a 3K. Voado, mano. Tá todo feliz, velho. Caramba. Assim, carro, né? Esse é porque a casa do Theo virou uma casa de downloads de MP3, né? A maior galera lá. Hoje em dia só o Felipe tá nessas de kbyte ainda. Hoje em dia, até 3 semanas atrás, né, mano? Que hoje em dia, exatamente hoje em dia, qualquer download tá osso que eu quero fazer. É verdade. Eu ainda me lembro no começo ali dos computadores, velho, que eu peguei meu primeiro computador, mano. O bicho era tão fodido, velho, que ele não rodava nem emulador do Super Nintendo direito, velho. O cara abriu o Mario, mas esse bicho rodava lento, velho. Quando eu tive meu primeiro computador, eu tava procurando um CD-ROM, ninguém sabia nem o que era. Eu não tinha nem PlayStation 1 ainda. Mas quando é que vai trocar esse computador aí, mano? É doido, mano. Hoje em dia o cara com computador de altíssima qualidade. Só tá com mesmo, mano. Já tá se popularizando 300K, velho. E o cara com internet discada, velho. Eu não sei. 300K é que abriu a Lan House, ó. Abriu 300K, bicha doideira. O cara pegava a internet de 300K, o cara dividia pra 6 computadores. Discada de novo. Na verdade era assim. Lembra uma vez que eu tava lá no Manel, aí passou um caminhão no meio da rua, só arrastando o fio da internet. Eu lembro da história dessa mesmo, Théo. É, teve. A bosta do caminhão papocou o cabo. Aí foi um dia perdido de dinheiro. O cara é doido pra jogar Ragnarok, aí de uma hora pra outra a rede cai, né? O cara, Thelma, para de download aí, não sei o quê. Não, macho, o mais massa é que é todo mundo rodando dentro da Lan House, ajeitando os cabos, procurando os fios, o que é que tava errado. Aí quando eu olho lá pra fora, lá está o cabo balançando lá no meio da rua. Cabe aquele ali, né? Aí quando o nego vai estudar lá, né? Lá fora, o que é que tá acontecendo? Aí a negada, romperam um cabo ali. De quem é? Sendo que o Júnior ainda deu toque, que era só passar uma fitazinha isolante que tava tudo certo. É incrível, mano, esse negócio das configurações, mano. Porque o cara acha normal, mano, um computador hoje em dia ter 2GB, 4GB de memória, ainda é pouco. Verdade, eu entendi. Aí naquela época, mano, o cara, vixe, meu irmão, o cara comprou um computador com uma memória zona de 64 megas, mano. Puta merda. Cara, meu HD tinha incríveis 1 giga. Aí? É, mano, 95, cara, 95. Eu nunca tive um HD de 1 giga, não. O cara era humilde, mano, deixa o cara, pô, o cara tinha 1 giga. Não existia CD-ROM, cara, ainda, cara. Nessa época aqui em Fortaleza, eu procurava em todo canto, não tinha CD-ROM, não tinha nada. Eu só tinha 3 jogos, cara, o Boot, que até hoje a minha noiva é viciada nessa porra e ainda é irado. E não é um jogo, né, Boot, é um comando, é o cara se divertindo, não. Né, lá. Tu já casou quantas vezes, macho? Ele diz a minha ex, aí me diz minha ex, aí agora já tá casado, que porra é? O cara é marinheiro, mas tá no direito dele. Cara, a minha. Não é boot, é blood. Blood, sangue em inglês. Chrono e o X-Tactics. Eram os únicos jogos que eu tinha. O Manel ali comprou uma placa zone de 64 mega, mano, 3D, mano. Aí esse bicho se achou o rei da rua, mano. Ele era, mano. 2 dias depois o Franco comprou uma melhor e o Manel se fudeu. Comprou de 128, né? Eu lembro que na época que eu vi alguém querendo comprar a primeira placa de vídeo, foi pra jogar Die Hard 3, cara. Eu lembro que a primeira placa de vídeo que uma pessoa comprou, não vou dizer quem era, pra assistir um pornozão que só rodava se fosse em terceira dimensão. Joel, foi. Vou dizer que foi não, mas a pessoa sabe quem é. Ixi, aí, Joel, te entregando, ó, mano. A casa caiu, Joel. Se fudeu. Por isso que ele só faz rir aí, ó. É o Manel aí, ó, jogando a culpa pra cima dos outros aí. É, tu se entregou, mano. Tu não para de rir, pô. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang. A época ali do começo do Counter-Strike, o Counter-Strike no computador do Manel nem rodava, velho. Caralho! O cara tinha que achar uma versão, mano. Tava, nessa época do Counter-Strike, eu tava sem computador. Esse meu primeiro computador já tava muito, muito ativo. Mentira. Não, mano, rodava assim, no primeiro dia que... Rodava. Eu me lembro, mas hoje, como se fosse hoje, é o primeiro dia que o CS foi instalado no computador que nós tínhamos aqui, mano. Eu me lembro no primeiro dia. É, você vê, né, mano? O pessoal lembra do primeiro filho, do primeiro passo, mano. Lembrando do primeiro dia do CS. É, a primeira vez que eu joguei CS, cara, foi no Lan House, velho. E foi lá no North Shopping. Não, a primeira vez que eu joguei também foi lá no North Shopping. Mas a primeira vez que foi instalado aqui em casa. Esse bicho... Eita, qual foi o primeiro dia que tu instalou o CS? Esse bicho... Não, mas foi no dia 28 de setembro e tal, às 4 horas da tarde. Tava chovendo e tal. No CS eu lembro que foi... No dia eu não lembro também, não. Ele fingiu que não lembrou depois. É, dia... Ele deu uma maquiada. Eu tava aqui, ó. Lembra, baitola. Dia dizendo... Ô, meu irmão... Cala a boca, seus come-bosta. Tava aqui no computador, macho. No computador não, o computador era no quarto do meu irmão. Aí ele trouxe o CD que um colega dele tinha emprestado a ele. Aí eu, vixe, mano, CS, mano, olha aí, instala aí pra nós. Não sabia nem o que era, aí, mas tu disse que era o CS, é isso. Eu sabia, mano, que eu já tinha jogado lá na Lan House do North Shop, igual o Jota aí. A primeira vez que eu joguei foi lá. Você acaba de entrar no mundo de Big Bang! Eu lembro que o cara instalar o Windows 98, o cara tinha que ser todo no comando, né, mano? DIR, não sei o quê. Nesse velho tempo dó. Aí, mano, o cara ganhava de 30 a 40 reais, mano, pra instalar placa de fax modem, mano. É porque era tudo feito no DOS, né, cara? 95, 98 é tudo no DOS, praticamente. Nessa época ia até o Manel, mano. Nessa época ele dava manutenção em computador, mano. Na época dourada. Vocês já jogaram o Jajed 1? Jajed Aliança? Jajed, eu sou velho. Cristão, porra. Não pode não. Cara, eu lembro que no meu Windows 95, cara, eu jogava Jajed, cara. Jajed Aliança. É porque eu lembrei disso, porque vai sair o novo agora, em fevereiro. Nessa época eu jogava Carmen Sandiego. Carmen Sandiego era o terror do laboratório. Atório ali do Matera Marcos. É, sim. Vixe, é bem, né, Felipe? É nóis, sim. Né? Você acaba de entrar no mundo de Big Bang! Eu formatei o computador de tanto que se pegaram. Caralho! O cara entrava no site lá, você foi o milésimo cara a entrar nesse site, aí o cara clicava. Mentira, velho, esse bicho aí entrava. Aí, o Manel entrava no site, aumente seu pinta, o Manel, vixe, é agora? Mas isso aí, mano, tem uma parada que hoje em dia é tranquilo, mano. Mas eu me lembro que antigamente, mano, computador era uma parada cara. E quando o cara tava mexendo e frescando alguma putaria, que o bicho travava, mano, dava um friozão na espinha. Cara, eita porra, fuda. Principalmente, mano, não sei se vocês se lembram antigamente, pro cara instalar os jogos era tudo linha de comando no DOS, né? Era. Aí o cara lá, você quer, tá, só uma tela zona azul, cara, puta, me fudeu agora. Tudo de novo, não, mano, eu me lembro, cara, ei, mano. Medo de travar, mas... o bicho. Era trocar, era de computador, mano. Não, sempre estaria, macho. Aqui a gente instalava, a gente formatava o computador, mano. Era praticamente em semana ou de duas em duas semanas. Todo mano. Dia. Era, mano. A galera filava, mano. Ó, eram quatro computadores no início. Aí nós botamos dois virados pra parede, assim, pro cabo ficar intocado. e dois normais. Esses dois normais, mano, virados assim ao público. Olha, mãe, passava de mês sem formatar, mamãe. Esses dois virados pra parede, mano. Poxa, de uma semana ou duas semanas, tinha que formatar o bicho que eu não sabia. É, não, mas, tanta putaria, mas cita, mano. Aí, cita aí a aba de favoritos do Junho. É, mano, tem um mas esse negócio de fita VHS, né? Aí, nessa mesma época aí, mano. Essa mesma época eu me lembrei agora que ele falou, ah, linkando uma coisa com a outra, mano. O meu irmão disse. ele e o Canela, mano, que era o colega dele na época. Os animais alugavam 10 filmes, mano. Caralho, meu irmão. Não, lixo, 10 filmes. Isso, aí às 7 horas da noite, 8 horas. Aí quando é às 4 da manhã, ele ligava pro outro, acabei os filmes aqui. E aí, eu acabei também. Aí ele se encontrava no meio do caminho, trocava os 5 filmes e voltava, mano. Caralho, mano. Mas teu irmão não morreu, assistindo. Não, mano. Tomando soro na veia, né, cara? Os caras fazendo maratona de pornô, velho. Acho 10 filmes região, né? De e-mail, mano. Pensa aí, macho. É muita paciência pra assistir essa porra, macho. Caralho, macho. Agora o Felipe falou uma coisa saudosista, cara. Corujão, velho. Corujão, mas... velho. Ah, o Corujão. Tem Corujão com house? O Theo fez uma vez, não foi, Theo? A gente fazia aqui na Lan House. Sim, falar em... Vocês nunca... Vocês não assistiu o Cine Peito, não, mano? Sim, o quê, mano? Quem, mano? O quê? Tu tá falando é de outro cast, mano. Cine Peito, mano. Vocês nunca assistiam, não, mano. Porra, é essa? Não, nunca não. É o da Zanta. A banheira do Gugu, mano. É o Manoel, mano. Ah, sim. É, mano, tu percebeu que 80% das histórias do Manama nesse cast tem pornografia no meio, mano? É, mano. Ah, eu me lembro, mano, um dia que eu cheguei pra imprimir... Eu não sei nem se eu contei essa história no cast, velho. Eu cheguei pra imprimir um boleto fiscal, né? Eu cheguei 8 horas da manhã na casa do Manel, o Júnior já tá... O Júniorzão já tá com os 3 vídeos carregando, velho. Meu Deus, hasta la vista, baby.